712, autorizado decolar, pista na zero, vento 130 graus, 12 nós. Vento decolagem, 2712. Papá Juliette, papá, nivelou no 110 na Pro de Conde. Lona 645, pronto, cópia? Pronto, cópia, agora 645. Autorizado Vitória, via Pesulu 44, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, após voa direto, Porto Seguro. Decola pista 10, primeira curva à direita. Aciona o transponder 5102, frequência do controle Salvador, em 120.8. Autorizado Vitória, nível 360, Pesulu 44, decola 10, curva direita. Da El, Lida, voa direto por cima. Aciona 5102 e controle 201. Voo no 645, cotejamento correto. Reporte pronto para pushback e acionamento. Controle Azul 2712. Azul 2712, contato radar, contar o nível 170, voa Conde. 170, voa Conde, 2712. São 3897, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 118, decimal 95, ajuste 1018, um bom voo. Guarulhos. O Xaner 6259, boa noite. Autorizado Guarulhos, aerovia Pesulu 10 até Taubaté. Perfil de saída da El, Leda Motiva, decola pista 10, curva direita. Aciona o transponder 5071, controle em 120.8. Confirmando o nível autorizado, é o 360. Autorizado Guarulhos, nível 360, e a Upper Zulu 10 até Taubaté. A saída é da El Leda Monte, vadão no 0, curva direita, 5071 no com o transponder, e o controle 1208, Xaner 6259. Xaner 6259, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Xaner 6259. Salva Salvador, o Xaner 6201, para autorização de tráfego Galeão. Oxaner 6201, boa noite. Autorizado, Galeão. Aerovia conforme o plano, nível 360. Perfil de saída da El, Leda e Rumi. Pista 10, primeira curva direita. Aciona o transponder 5076. Frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado, Galeão, nível 360, saída da El, transição Leda, curva direita após a decolagem, transponde a 5070 e o ponto de Salvador 120, decimal 8, o Xanier 6201. Xanier 6201, confirmando após Leda, voo Irume. Após Leda, Irume 6201. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento, o Xanier 6201. Sim, Xanier 6201. Ah, escuta. Salvador, voo no 645, portão de apoio, pushback acionamento. Voo no 645, autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Controle Salvador, 1208. 1208, boa, até 3297. Controle Salvador, boa noite, até 3297. 3897, contato radar, voltar o nível 320 após 2000, vou em Leda. Subir ao 320 após 2000, Leda, até 3897. Legal 022, contact Recife Center, frequency 125.45. 125.45, Portugal 022, boa noite. Patrão de Arcos do Novembro? Patrão em condições visuais, nível de voo 105, chame Léus em 120.1. Para o táxi, o gol na minha 45, PLB 1, 1, 1, autonomia 3 horas e 40, alternando com fim. Bono 645 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 0 via Taxiway India. Quando pronto, chame Torre em 1, 18.95. Ajuste no 0 no 8, no voo. Via Taxiway India, ponto de espera 295. Obrigado, uma boa noite. Para Romeu, Basilete Papai. Basilete Papai, agora 68 milhas no Nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Chame Aracaju em 120, decimal 3. Aracaju, 120, decimal 3, Papai. Eu vou no 645, ponte espera da 10. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 140 graus, 10 nós. Autorizado, alinhar e decolar 10, bom, na minha partida. No 645, decolado 18, chame o controle, 120, decimal 8, morro. 208, uma boa noite. 1. 3897251, boa noite. Boa noite. Patrulhe Salvador, gol no 645, cruzando 1500 pés, da El Leda, seguro. Gol no 645, contato radar, sou para o nível 360, saída da El. 360, da El. Está cruzando 2.500 pés, pode voar Leda ou Gol 1645, contrário? Zero para de Leda, Gol 645. Vai, Leda. Boa noite, Gol 705, informação Papá, autorizado 160, do adiado na bolsa. Como 705, acione a identificação, autorizada a chegada bolsa e desça para 4.000 pés, ajuste no 08. 4.000 no 08, tem que dispor, Gol 705. Gol no 645? Gol no 645. Restrito para o nível de voo 340. Restrito 340. Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 2712. Pono 645, chame Recife em 1251. 351-645. Shanner 6259, Shanner 6201, na escuta do Solo. Na escuta, Shanner 6259. Solo, chamou o Shanner 6259. Solo, provador, Shanner 6259. O Shanner 6259, como recebe? Agora alto e claro, 5 diagonal 5. Paulo Salvador, Donate, 3203, Brasília, 360, pronto, cópia. TAM, 3283, boa noite, aguarde cópia. Aguarda. 3283, confirme nível solicitado? É, pode ser um do repetitivo. Tem que aguardar de coordenação. Salvador, Xanar 6259, no 2509, Xivec acionamento. Xanar 6259 autorizado para o Xivec acionamento, reporte pronto para o táxi. Para o táxi, 8, obrigado. Papá Romeu Hotel, Foxtrot Whisky, aguarde. 3283, pronto, cópia? Pronto, cópia, tá, 3283. Autorizado Brasília, aerovia Bezulu 197, após conforme o plano, nível 360. Perfil de saída Arbor, após posição Elefa, pista 10, primeira curva direita. Aciona o transponder 5111, frequência do controle Salvador em 120.8. Brasília 360, Bezulu 17, decola 10 com curva direita, Arbor Elefa. Aciona 5111, controle 120.80, tá? 3203. Tá, 3283, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportado. Papa Romeo Hotel, Foxtrot, Whisky, Torre, correção solo. Tente autorizado Belo Horizonte, aerovia Pesulu 17, até novembro ainda Tango Bravo Oscar, após o Pesulu 21, deporte após direto. Nível 280, perfil de saída Arbor, após posição Elefa, decola pista 17, curva direita. Transponder 5061, frequência do controle Salvador em 120.8. Hotel Fox Whisky, confirmando nível 280, confirme o local de estacionamento e pessoas a bordo. Ciente para acionamento, táxi e decolagem, chame Torre em 118.95, ajuste 1018, morro. Bom, Salvador, é o Xanar 6201. O Xanar 6201, solo Salvador. Estamos na posição na gate 04 para acionamento na posição. Ciente, o Xanar 6201, entre em coordenação com o pessoal de solo após retornar esta para o pushback. Já está coordenado, bom solo. Centro do acionamento na posição, reporte pronto para o pushback, o Xanar 6201. Para adiantar, quando pedimos o pushback, solicito que a senhora coordene, nós não vamos parar naquela posição corriqueira, que nós vamos parar mais atrás ainda, que vai demorar um pouco. posterior ao pushback, ok? Três para a sua posição depois do pushback. Ciente, reporte pronto. Para o táxi 6269, 1142 a bordo, 5,5 de autonomia, autorizando o caminhão. O Xaner 6259 é autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-1-8 decimal 95, ajuste 1-0-1-8, bom voo. Taxi Índia, 1895, cobrir 2, obrigado, boa noite, 6259. Puxe, o 6201 na posição 4. 6201, aguarde a passagem da aeronave da companhia retaguarda após autorizado. Reporte pronto para o táxi. Reportaram. Xaner 6201, apenas para confirmar, era efetuar o push e manter o pátio 3, confirma? É, para facilitar para a senhora foi o que eu falei, se fizermos o push só até onde normalmente vai, vou demorar um pouco para iniciar o táxi, por isso é que eu perguntei a senhora até onde a senhora quer que eu vá, que depois de terminar o push e tirar o trator, eu vou permanecer por só 3 minutos. Sim, efetue o push até o pátio 3. Até o Foxtrot Whisky, autorizado táxi, reporte na Taxi Papá, ajuste no 019. Tá, 3283, pushback acionamento, posição 1. Tá, 3283, em coordenação de solo, informa o tráfego da Avianca, executando o push na posição 04. Autorizado, reporte pronto para o táxi. Cliente da Avianca puxando 4, reporte táxi 3283, coordenação. O Xaner 6201, informe os 2 da TAM, efetuando o push na posição 01, entre coordenação de solo. O 6201 já pode iniciar, senhorita? Afirmo, reporte pronto para o táxi, atento no mapa da TAM, na posição 01, efetuando pushback simultâneo. Ok, reportará. Vai início do táxi, 620. O meu hotel Fox Frat Wish, autorizado a alinhar e manter, pistola 7. Puxando a 6259, decolado 35, controle 120, décimo 8. 1208, 6259, boa noite. Salvador, boa noite, Xenia 6259, descolou, perdeu da Delcruz a 1500 pés. Xenia 6259, contato radar, número nível 3060, Vailida. 3060, bando Leda, Xenia 6259. 705, estabilizado, LXX Wave, estou 705, chame a torre em 1895. 895. Salvador, voo 705, boa noite. Zero 5, boa noite, autorizado pouso, pista na 0, vento 150 graus, 7 nós. Chame pouso 10, voo 705. Até a posição, uísque. Então, 3, 2, 3, 1, 6, 7, a bordo, 3 horas, confie para ataque. 3283, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1, 1, 8, decimal 95. Ajuste 1, 0, 1, 9, no voo. 1, 0, 9, via Índia, agora ponto de espera 10, quando pronto, 1895, tá? 3283, boa noite. Salvador, Buenos, 2781 da Azul com a Quebec no 60 para a Vitória da Conquista. 2781, boa noite. Autorizado, Vitória da Conquista? via DCC após Elefa direto a Flora, após direto nível 160. Decola pista 10 no perfil de saída Arbor após posição Elefa, curva à direita. Transponder 5113, frequência do controle de Salvador em 120.8. Ok, vitória da conquista no 60, decolando da 10 na árvore após Elefa, vai decolar a curva à direita. 5113 no transporte, 208 controle, 2781. 2781, aerovia conforme o plano, vou seguir DCT Elefa, DCT Optor após direto. Reporte pronto para o acionamento. Positivo, 2781. Solo, gol 1705, boa noite. Gol 1705, boa noite, eu autorizado o táxi via Taxway Alpha, reporte antes da Juliette. Para 280 Alfa, peça livre das restrições para o 280. Torre Salvador, boa noite, tem 3283.00 pronto. 3283, boa noite, a Lima está indo a zero. A Lima está no zero, tem 3283. Para o táxi, o Chané 6201 com 138 a bordo. Chané 6201, confirma autonomia alterada? É, autonomia de 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Gente, o Chané 6201 autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1, 8.95. Ajuste no 019, morro. 10895 vai chamar o Oxané 6201. Líder, na área 40, torna 3283. Chané 6259, chame Recife, 1251. 251, obrigado, boa noite. Tchau. Torre de Salvador, Chané 6201, pronto decolagem. 6201, boa noite, ali, mantenha 0. A linha e mantém 6201. Chão 3283, decolou aos 42, controle 1, 20.8, Mongol. Esteve na decolagem aí uma pancada um pouco mais forte, sugerimos aí uma vistoria na pista aí, tem um degrau lá na frente e sentiu uma pancada no trem de nariz, vê se não tem nenhum pedaço de borracha aí, ok? Chama na 208, Tan 3283. O Chão 6201, não mantém a posição. Mantém a posição no ponto de espera ou alinhado, sério? Mantém a posição no ponto de espera, Chané 6201. Sim. 257, moço, após direto conforme, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Irumi. Decola pista no zero com curva direita. Transponder 5117, frequência do controle Salvador em 120.8. Torre Salvador, tá 3283? 3283, prossiga. E UP, November 857, até Monstro, direto da Leão. Saída da El, Leda e Rome, decolando da 10, curva direita. Transponde a 5197, controle 1208 na posição 7. Tá 3197. Tá 3197, sente posição 07, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportar. Olá, meu hotel Fox Suite. Oi. Eu solicito aqui o senhor vai na proa de Tozop, Tango, Oscar, Serra, Oscar, Papá. Tozop. controle Salvador, boa noite, tá 3283. 3283, contato radar, sua para o nível 360, sai da árvore. 360, sai da árvore. É, a gente teve um barulho estranho entre pouso durante a decolagem. A gente está aguardando uma posição da torre após a vistoria de pista, se algum detrito da aeronave, ok? Perfeito, será informado 3283. Muito obrigado. Estamos fazendo agora, solicitamos a entrega da vistoria da pista, por isso o senhor está aguardando no ponto de espera. Afirmativo, estou ciente, é a 209. Escuta, tá 3283. Informações para a Euridice estar fazendo a vistoria da pista. Quando tiver informação, eu passo para o senhor. Excelente, obrigado. Deve ter sido provavelmente da metade para frente, talvez 50% ou 60% do comprimento da pista a partir da cabeceira 10. Excelente, graças. Bom, meu hotel Fox Suíte, se chame Recife, em 126, decimal 0. 260, boa. Push 2781 da Azul, confirma a posição em A6 Romeu. 32 Romeu, ciente do pushback, reporte pronto para o táxi. Salvador, Salvador, informação Quebec, é voo 1866. Com 866, acione identificação autorizada a chegada mar, desça para o nível 050 e reduza para 250 nós. O motivo é a pista em Salvador impraticável devido à vistoria da esfera na pista. Ok, vai reduzir os flashes até 050 via mar. Com 866. O 3283. Aprossiga para o 3283. Como que a Inferno de Sais detona na vistoria na pista? Quando eu tiver mais informações, eu vou passar para o centro Recife e o centro informa o senhor. Sendo agora Recife em 126.0. Ok, muito obrigado. Estamos aguardando 260 o TAN 3283. Recife. Pronto, 295 a torre, azul 2783. Controle Salvador, TAN 3283. Possível? A gente tem a nossa escuta aqui no Rádio 2, ok? Ok, sim. Xaner 6201, na linha decola, pista no 0, vento no 40 graus, 5 nós. A linha e decola, 6201. Escuta, tá 3283. Espero informa que não foi encontrado nenhum fragmento da aeronave. Ciente, muito obrigado pelo apoio. Oh, boa noite. Bom voo. Boa noite, meia meia. Informa, a pista já está praticável, está livre para velocidade. Desce até 2010, o ajuste no 019. E está livre, LS, repasse estabilizado. Ok, 2000, com o 019, para ser estabilizado, LS. Vou com o... Espera um zero, ajuda 7-0. Azul 2781, ele mantém-se no zero. Ele mantém no zero, azul 2781. Oceaner 6201, decolou em 55, controle 1, 10, 0, 8. 208, 6201. Controle Salvador, Oceaner 6201. Oceaner 6201, contato radar, só para o nível 360, após 2000, voo ileda. 360 na subida, após 2000, livre ileda, 6201. Para o táxi. Autorizado, reporta para o táxi, 131, avanço 7. Oceaner 6201, acione o código transponder 5076. 5076, corrigindo. Azul 2781, no livre decolagem, disco no zero, vento 140 graus, 5 nós. Livre decolagem no zero, azul 2781. Direito a gente decolou 57, controlando 10-0, decimal 8, meu avô. 08, obrigado. O 968 aciona identificação, autorizada a chegada Mari, desce para o nível 050. Identificou Mari até o 050. Pode voltar, Mari? O 968 está autorizado a projetar. Obrigado, projetado e o 968. Controle Buenas 2781 da Zona. 2781, contato radar, só para o nível 160, sai da árvore. 160 na árvore, 2781 da Azul. Apenas confirmando, o 2781 da Azul não tem condições de passar entre os 110 e 15 milhas do, de Salvador. Tem condições de cumprir a restrição superior da saidada? Negativo. Sim, está autorizado da presente voa direto Elefa e subir para o nível 160. Elefa 160, 2781. Azul 2781, uniforme tráfego, posição 11 horas, 20 milhas, rumo nordeste, um Boeing 737-800, passando nível 050 em descida. Ciente, 2781 da Azul. Voo 1866, informa o tráfego, posição 2 para 1 hora, 18 milhas, rumo oeste, um ATR-72, passando 4 mil pés em subida. Seja o tráfego, voo 1866. Decimal 95, altímetro no 0 no 9, 1895, corrigindo. Tem um bom voo, boa noite, na 3197. Decola no 0, tá 3, 1, 9, 7.